Novo Fabrício Bruno na meia direita, ele acha na intermediária o Gabi de primeira, já distribui o jogo, se manda pro ataque o Léo Pereira, vai conduzindo a bola, ninguém marca, abertura na esquerda, aparece para jogar o Cebolinha, bola curta com a Arrascaeta, deram espaço, ajeitou, bateu para fora, encheu o pé direito, ela passou próxima ao ângulo direito, Rodrigo Ricardo. Não pode dar espaço assim para um craque, ele no curto espaço de tempo já de espaço, arrumou um pênalti, né? Agora ficou livre, livre, ajeitou, tentou achar o ângulo do goleiro Marcos Felipe, mas a bola subiu demais. Segue Mengão 2, Bahia 1 no placar nacional. É o placar da mais querida do Brasil. Sai jogando o time do Bahia com o Canu dando um chutão no peito do Tassiano. Trabalha bem o Bahia, Arthur Salles, Tassiano. Tentou o lançamento pro Biel, Fabrício Bruno. Ligadão na jogada, botando pra lateral. Bahia tem pressa. O Ian pra cobrança, já bateu pro Biel aqui na esquerda. Passe pro Cauli na meia. Vai conduzindo, ninguém marca, ele enfia a bola pra área, caiu, pediu pênalti, o Biel, o juiz não deu, o jogo continua vivo, dentro da área do Flamengo, Cauli dominou, levou pro fundo, cruzou, pediu pênalti de novo, pediu mais um, ela sobrou, Iago Felipe bateu, isolou, Bahia pede dois pênaltis, pede um toque de mão e um empurrão também no Biel, hein, Rodrigo Ricardo? É, pede porque como o Flamengo fez um gol de pênalti, né? Sempre tem aquela quase compensação dos árbitros, mas o juiz estava muito próximo dos dois lances. Eu confesso que eu fiquei na dúvida. Opa, opa, opa. É, agora vendo o replay, deu dá um pra ver que é a mãozinha, hein, do Fabrício Bruno, hein? O VAR ainda pode chamar. E bateu na mão também, hein? É, o segundo eu não marcaria, não. Agora o primeiro é um lance para revisão. É, eu concordo inteiramente com você, André. O primeiro, nada. Mas o segundo é lance pro VAR chamar. O VAR teria que ter chamado para analisar o segundo lance, que houve empurrão realmente. É isso, mas a vida seguiu, o Flamengo já sai jogando na faixa dos 40 segundos do primeiro tempo. Ayrton Lucas caiu, agora ele marca a falta. Marca a falta em cima do Ayrton Lucas na meia esquerda, o Paulo amarelou, César Zanovelli. Para quem? Amarelou pro Rezende, mas não foi por esse lance não, que na verdade foi o Iago Felipe que fez a falta sobre o Ayrton Lucas. Foi por reclamação, já que ele estava ali pedindo o pênalti, já que o Biel foi visivelmente empurrado. É isso. Flamengo no campo de ataque. Hora certa em Brasília, 4h40. Tempo de jogo na Fonte Nova. 40, faltando 5 para acabar a partida. E o placar, primeiro tempo, e o placar da Nacional conta. Nacional. Flamengo 2, Bahia 1. Campeonato Espanhol, primeiro tempo, 37 de bola rolando, Real Madrid e Getafe empatam em 0-0. Vem Flamengo, cruzamento para a área, ela sobrou, Fabrício Bruno cruzou e ela bateu no Ayrton Salles, indo para a linha de fundo, vem escanteio Flamengo, Rodrigo. É, escanteio pelo lado direito, Fabrício Bruno tentou fazer o cruzamento, houve o corte da zaga do Bahia e o Flamengo vai ter esse lance, Gabigol indo para a cobrança. É o Gabi para cobrar pelo lado direito, bateu curtinha, bateu atrás, Arrascaeta ajeitou, cruzou, ela bate na marcação, se perde na linha de lado e arremesso lateral para o Flamengo, que segue no campo de ataque, segue ocupando o campo do Bahia. Lateral que será cobrado pelo Matheus França, mas se demora muito, não tem pressa, afinal tem a vantagem no marcador de momento. Jogo paralisado por enquanto, aos 41, primeiro tempo na Fonte Nova. Só agora chega e é o Fabrício Bruno quem cobra. Ele toma distância para fazer o arremesso. Ninguém aparece também. Agora ele força, lança. Chega bem o Rezende, corta. O Biel não consegue evitar. Ela sai em mais um arremesso lateral para o time do Flamengo no campo de ataque. 41,5. Você está na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Vai o Fabrício Bruno para cobrar o arremesso lateral. Ali próximo, a bandeirinha de escanteio. Ele faz o arremesso, joga para a área. Rezende, corta. Ela volta para o Fabrício, bateu de três dedos, sobe a defesa, afasta ali com o outro zagueiro, com o Vitor Hugo. Ela já cai na meia esquerda para o Flamengo conduzir, com o Gabi, colocou na frente, pediu a Arrascaeta, recebeu linha de fundo, cruzou para trás, afasta o perigo Canu, rebote do Flamengo, ela cai sozinha, inteirinha ali para o Léo Pereira com Gabi, Gabi com Cebolinha, Cebolinha com Gabi, e o Gabi recua lá do campo de ataque, para o goleiro Matheus Cunha sair jogando. Ele já trabalha do lado esquerdo do campo, chega Léo Pereira, domina, trabalha de novo, resolve tudo ali atrás com o Matheus Cunha. Valdir, 42, reta final de primeiro tempo, ainda vai acontecer gol nesse primeiro tempo, Valdir? Pode acontecer, que o jogo está muito aberto, André. O Bahia cresceu no jogo depois do gol, e o Flamengo está tendo oportunidade de pegar alguns contra-ataques importantes, mas está pecando a finalização. O jogo está aberto, o jogo está franco, 2-2, aliás, pode acontecer a qualquer momento, porque o Flamengo está dando espaço para o Bahia. O Flamengo sentiu o gol, está dando espaço para o Bahia, e depois eu vou falar no intervalo a dificuldade que o Flamengo tem para jogar pelos lados, porque o Renato Paiva fechou o corredor e o Flamengo está com muita dificuldade só jogando por dentro. E no segundo tempo, com certeza, o Jorge Sampaoli vai mudar a estratégia para o segundo tempo. É porque tem muita bola para rolar e o Flamengo está muito exposto. Você joga com três zagueiros, mas está exposto. É isso. Agora o Biel e o Ayrton Salles conversam alguma coisa, os dois se caminham ali para a área, e é falta para o Bahia na meia esquerda. O Bahia vem inteiro, vem em peso para o ataque. Cauli e Rian. Cauli para o pé direito, Rian para o pé esquerdo. Só um jogador do Flamengo na barreira, que é o Arrascaeta. Para a bola o Bahia, partiu Rian, refugou, Cauli cruzou, fechado, Fabrício Bruno sobe e corta, segunda bola vem o Gabi, pediu falta e o árbitro imediatamente paralisa e marca falta a favor do Flamengo, Rodrigo Ricardo. É, falta aí do Cauli sobre o Gabigol, eles dois subiram aquele lance de cabeça e o Cauli teria, digamos, dado uma bundada nas costas do Gabigol e ele acabou caindo. O Gabigol, para variar, fez um certo teatrinho, mas já tá tudo bem com ele, já levantou. Flamengo vai pro ataque. 44, primeiro tempo na Fonte Nova. Você está na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Siga a gente também nas redes sociais. Acompanhe a Nacional no aplicativo Rádio ZBC. Baixe no seu celular, vai na lojinha, faz a pesquisa e ouve a Nacional em qualquer lugar do mundo. Lançamento pro Cebolinha, sai do gol, Marcos Felipe. Esperto, deu um tapinha na bola, ficou com ela. Tranquilo pra pegar. Já sai jogando curtinho aqui com o Rezende. Na zaga pela esquerda, ele abre na lateral com o Rian. Rian devolve para o Rezende. Acompanha a distância o Matheus França. Bola recuada para o Marcos Felipe. Domina o goleirão agora, tem que bater para frente. Faz o lançamento, acha bem ali o Cauli. Em todas as partes do campo. Joga com o Jacaré. Proteção do Jacaré. Segura a bola. Rola de lado ali com o Vitor Hugo. Vitor Hugo com o Canu. Canu de novo com o Marcos Felipe. O Gabi aperta. Ele joga na esquerda para o Rezende. Matheus França é quem marca agora. Acha bom passe para o Rian. Com mais liberdade vai conduzindo o lateral aqui pela esquerda. Boa bola no meio campo para o Tassiano com liberdade. Arranca o time do Bahia. Abertura na direita para o Vitor Jacaré. Marcação do Ayrton Lucas. Deu bote. Se deu bem. Mas a bola voltou para o Bahia. Vitor Jacaré segurou. Tassiano pediu. Bola recuada para ele. Ajeita é o Arthur Salles agora. Arthur Salles curtinha com o Iago Felipe. De novo Arthur Salles. Faz a inversão. Trabalha com o Rian aqui na esquerda. Biel tá passando. Segurou o Rian. Curtinha no Cauli. Passou. Recebeu o Rian. Aqui bom drible. Dentro da área. Bateu cruzado. Matheus Cunha soltou e pegou. Quase o Bahia empata o jogo, Rodrigo. Com a iniciativa do Rian, que avançou, driblou, chutou e o goleiro Matheus Cunha fez a defesa parcialmente e no rebote, para a sorte da nação rubro-negra, a bola voltou para as mãos do goleiro Matheus Cunha. Segue Flamengo 2, Bahia 1 no placar nacional. Entrou bem o menino Rian, lateral, hein, Valdir? É um jovem de 20 anos, tem potencial. É um chute cruzado ali, se tinha alguém do Bahia ali próximo, podia complicar para o Flamengo. O Bahia melhorou bastante depois que levou o segundo gol. E tem um detalhe, me chama a atenção a Arrascaeta. Ele tem muita qualidade, mas ele parece que não está bem fisicamente. Tem que estar evitando de dar arrancada, está evitando de acompanhar o Iago Felipe. Me parece que ele não está bem. Mas a qualidade dele é inquestionável, né? Sem dúvida, inquestionável. Joga muita bola, mas estou contigo. Acho que não está tão legal assim, né? Bola com o goleiro do Flamengo para bater para frente. Aos 46,5 do primeiro tempo, está 2-1 para o Flamengo. Sai jogando o Matheus Cunha. Aqui na direita com o Fabrício Bruno. Ele faz o lançamento. Sobe bem, corta o Rezende para o time do Bahia. Cai no peito do Arrascaeta. Que categoria coloca no chão. Trabalha curtinho aqui com o Vitor Hugo. Era o Thiago Maia. O Matheus França corta bem o Rezende. Empurra a bola para a linha lateral. É lateral para a posse de bola do time do Flamengo. De segunda a sexta, meio-dia e 40. Tem esporte na Rádio Nacional. Bate bola, bate bola. Bate bola, bate bola. Para você ficar bem informado na hora do almoço, por aqui vem o time do Flamengo. Quem domina a bola no setor de meio campo é o Vitor Hugo, que recua para o goleiro, era o jogador de meio campo do Flamengo. O Thiago Maia recuando para o goleirão Matheus Cunha. Sai jogando o Léo Pereira, ali pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo. Vira o jogo em contra Davi Luiz. Marcação à distância do Arthur Salles. Davi tenta o lançamento aqui na direita, sobe Rian, corta. Ela sobra para o Rezende, mata no peito, perde o lance, Matheus França tentou o drible, Rezende se recupera, perde de novo e faz a falta. O Rezende está todo enrolado, hein, o Rodrigo Ricardo? É, tá, e já está inclusive amarelado, né? Tem que ter cuidado aí, agora teve que fazer uma falta, um perde ganha, levou a melhor jogador do Flamengo e ele, o Rezende, acabou fazendo a falta. Estamos aí nos acréscimos, falta, são 6 minutos de acréscimo, já estamos nos 48 minutos, André. Ô, André, se eu sou o Renato Paiva, eu tiro o Rezende e boto o David Eduardo. Se ele quer jogar com 3 zagueiros, bota um zagueiro de ofício e não um volante que joga, que está adaptando de zagueiro, está muito mal no jogo. E era para ter levado o segundo cartão, hein? Que o árbitro foi econômico e legal com ele. Foi conivente, né? Poderia ter dado um segundo amarelo e aí estava fora. O árbitro está ali conversando com alguém no banco do time do Bahia, né? É o técnico do Bahia ali, o Renato Paiva. Levando uma bronca do Paulo César Zanovelli. Falta para o Flamengo na meia direita. Everton Cebolinha, próxima bola. São 3 na barreira, diga. O Jacaré tem o cabelo azul e a barba amarela. O bigode amarelo. É questão de estilo. É falta para o Flamengo. Cebolinha cobrou. Davi Luiz acertou! Camisa rubro-negra, lutou muito por esse gol, saiu de trás, condição legal, Cebolinha caprichou, Davi Luiz testou firme pro fundo da meta, o Flamengo amplia na Fonte Nova, Davi Luiz, camisa 23, escreve no placar da Nacional. Aos 50, Flamengo 3, Bahia 1. Nacional. Rodrigo Ricardo. Que foguete! Acertou uma cabeçada precisa e forte. O goleiro do Bahia até pulou só para ficar na foto, mas sem chance. Davi Luiz marca o seu primeiro, gol com a camisa rubro-negra. Agora Flamengo 1, 2, 3, Bahia 1 no placar nacional. É um gol que cai como uma ducha de água fria nas costas do torcedor do Bahia nesse final de primeiro tempo, hein, Valdir? Verdade. O Bahia estava melhor no jogo, mas uma bobeira da zaga e um cabeçaço do Davi Luiz. Que golaço, posicionamento perfeito e uma falha do Canu. Ele entrou por trás do Canu e fez o gol. Mas um belo gol, do Davi Luiz, e o segundo tempo vai ser outro, que o Flamengo vai voltar com mais tranquilidade. E com certeza o Bahia vai ter que se expor mais, né? Ó, mas não acabou o primeiro tempo, não. Lançamento longo pro Jacaré lá na direita. Marcação do Ayrton Lucas, partiu pra dentro. Ayrton Lucas ganha. Tranquilo, na moral, sem falta. Recupera a bola pro Flamengo, que tenta sair jogando pela esquerda com o Vitor Hugo. De novo Ayrton Lucas, o passe é pro Cebolinha, deixou passar, vacilou, perdeu. Canu recupera, abre na direita pro Vitor Hugo, passou para receber, Ayrton Lucas limpo na bola, mas o Canu também limpo. O árbitro paralisa e marca toque de mão do Ayrton Lucas. Falta pro Bahia, talvez o primeiro, o último lance do primeiro tempo, Rodrigo. Provavelmente o Vitor Jacaré pega na bola, vai alçar a bola aí na grande área. Flamengo 3-1 no placar nacional. É, rapaz, vem levantamento aí. Pro Bahia uma oportunidade de ouro nessa reta final da primeira etapa. Já temos 51. Vamos até 52. É o que pediu ali o Paulo César Zanovelli, o árbitro de Minas Gerais e da FIFA. Jacaré para cobrança da falta, lá pela direita. Só o Cebolinha na barreira. Já autoriza o árbitro. Vai pra bola o Vitor. Jacaré partiu. Levantou, fechado. Toque de cabeça, ela vai pra fora, strike, hein? Tem 3 jogadores no chão, agora os 2 do Bahia se levantam e o Davi Luiz também. É o que? Escanteio ou tiro de meta, hein, Rodrigo? Eu não entendi a marcação, não. Eu acho que é novo escanteio. Saiu o Davi Luiz, teria tocado por último. É escanteio. É escanteio, novamente pelo lado direito e novamente o mesmo cobrador, André. Jacaré pra bola, de novo com ele. Partiu, levantou mal, corta a defesa. E o Flamengo terá o contra-ataque com o Cebolinha, teria. O Iago Felipe cortou e o árbitro termina a primeira etapa. Apita o Paulo César Zanovelli pela última vez no primeiro tempo. 3-1 Flamengo, vem aí o Rodrigo Ricardo. Fim desse animado primeiro tempo na Fonte Nova. Flamengo vai vencendo parcialmente por 3-1 o Bahia fora de casa. Vamos passar as opções dos treinadores, começar pelos donos da casa, o Bahia, que precisa correr atrás do placar. O Renato Paiva tem à sua disposição o goleiro reserva Matheus Klaus, tem o 40 Cicinho, o 3 Gabriel Xavier, 33, David Duarte. E o Renato Paiva, por uma questão de contusão, o Matheus Bahia sentiu uma fisgada na coxa, ele teve que colocar o Rian, já fez uma substituição. Então ele também tem o Acevedo, o Diego Rosa, Lucas Mugni, o 10 Daniel, o 23 Patrick Verron, 7 Ademir e o 37 Kaique. Essas são as opções do treinador do Bahia, o Renato Paiva. Já o argentino Jorge Sampaoli, que deve estar rindo à toa, afinal está ganhando 3-1, tem à sua disposição o Santos, goleiro Santos, que perdeu a posição para o Matheus Cunha, tem o Wesley, o zagueiro Rodrigo Caio, o também zagueiro Pablo, tem o Vidal, o volante chileno, o Eric Pulgar, tem o Igor Jesus, Matheus Gonçalves, o Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Marinho, André. Essas são as opções do técnico Jorge Sampaoli. Por enquanto, o Mengão levando a melhor, 3-1 na Fonte Nova, nesse primeiro tempo. Dito isto, eu vou voltar com ele. Ele que é o locutor de todas as redes. Valeu, Rodrigo Ricardo, com as informações aí, os bancos de reservas dos treinadores. Lógico, para fazer alguma alteração para o segundo tempo. Agora é hora de informação, 4h55, tá chegando o plantão da Nacional. Atualiza aí, Rodrigão. Beleza, André, Campeonato Espanhol, intervalo de jogo no Santiago Bernabéu, Real Madrid e Getafe vão empatando em 0-0. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, também intervalo no Alfredo Jaconi, 0 Juventude, 0 para a equipe do Mirassol, jogo válido pela Série B, que daqui a pouco tem mais bola rolando. A bola rola daqui a pouquinho, às 17 horas, para Guarani e Sampaio Correia. No mesmo horário, Novo Horizontino e CRB. Às 18h15 tem Ceará e Tombense no estádio Presidente Vargas. E pela Série A do Campeonato Brasileiro, além de Bahia e Flamengo, daqui a pouco a bola rola às 18h30 para Fluminense e Cuiabá no Maracanã, no Allianz Parque. No mesmo horário, Palmeiras e Red Bull Bragantino. E às 21h no Mineirão, a bola rola para Atlético Mineiro e Internacional, André. Valeu, Rodrigo Campos. Agora é hora de opinião, às 4h56. Flamengo 2, Bahia 1 na Fonte Nova. Tá chegando o comentarista que sabe o que diz. Meus amigos ligados, show de bola nacional, 3-1 pro Flamengo, resultado justo. O Flamengo soube aproveitar os erros do Bahia. E as duas equipes entrando praticamente com o mesmo esquema de jogo. O Flamengo 3-4-3 e o Bahia 3-5-2. Por que 3-4-3? Uma linha de três zagueiros, dois laterais ou dois alas, como queiram. O Matheus França adaptado como lateral direito ou ala direito e o Ayrton Lucas pela esquerda. Aí você tem o Vitor Hugo e o Thiago Maia e tem o Arrascaeta mais adiantado e dois homens na frente. O Gabigol escondido no jogo, mas fez um belo gol de pênalti. E o Everton, que foi o grande nome do Flamengo junto com o Davi Luiz nesse primeiro tempo, que foi o líbero, que tem uma boa qualidade para sair de trás. O Léo Pereira tranquilo, o Fabrício Bruno um pouco atabalhoado. Do lado do Bahia, o Canu jogando pelos outros dois, pelo Vitor Hugo e pelo Rezende, que é volante, está mal jogando de zagueiro. Ele propiciou, inclusive, o terceiro gol, porque ele tinha uma bola dominada, perdeu, fez a falta, saiu o terceiro gol, no momento que o Bahia estava melhorando no jogo, estava até melhor do que o Flamengo. Mas futebol é competência, os erros são punidos e a competência aparece. E o Bahia está com grande dificuldade também, porque no meio campo o Tassiano é bom jogador, mas não tem ninguém para marcar. Aí o Iago Felipe não marca, o menino Biel tem que fazer o lado esquerdo, sai muito da área o Arthur Salles, e o Cauli é o jogador que tenta criar junto com o Iago Felipe e com o próprio, que tem uma boa saída de bola, o Tassiano. Então fica fácil para o Flamengo jogar, porque no primeiro tempo o Flamengo usou muita bola longa e acabou se dando bem, porque logo aos 22 minutos o jogo estava aberto e o André até deu uma premonição, um jogo de muitos gols. E ele está acertando, porque em 45 minutos, ou 40, ou 51, como queiram, incluindo o acréscimo, tivemos 4 gols. Aos 22 minutos, primeiro gol do Flamengo. Uma falta, o Everton bateu, e aí o Davi Luiz, com muita inteligência, está fazendo uma excelente partida, foi inteligente, bola, jogada treinada, tocou para o lado e pegou o Matheus França, que teve muita tranquilidade, cabeceou como manda o figurino, tirando do goleiro, e sem chance para o Marcos Felipe, que é um bom goleiro, e não fez, levou 3 gols e não fez uma defesa sequer no jogo. 22 minutos, Flamengo 1-0, o gol marcado pelo Matheus França, camisa 42, e o André Marques na rua, assim. André Marques! 22:30, metade do primeiro tempo já era, torcedor, metade foi embora. Tem muita bola para rolar, tem muita coisa para acontecer na Fonte Nova. Confusão armada, partiu Arrascaeta, cruzou para o Davi Luiz, testou para o meio, Matheus França! Acertou! Do Arrascaeta, o Davi Luiz de cabeça para o meio, o toque do Matheus França, finalizando também com perfeição no contrapé do Marcos Felipe. Sai na frente o Flamengo, Matheus França 42 aos 22 do primeiro tempo da Fonte Nova, aberta a contagem. E agora no placar da Nacional. Nacional. Flamengo 1, Matheus França. Bahia 0. Flamengo fez 1-0 aos 22 minutos. Maravilha, fenômeno, Rafael Espíndola. Sem violência. O que eu diria é o seguinte, que o Flamengo fez o gol, mas logo 2 minutos depois teve uma falta pelo lado do campo e bateu muito bem o Cauli, e o Matheus França estava um pouco adiantado, hein? Mas teve o recurso de dar uma recuada e dar um tapinha colocando para escanteio. 4 minutos depois, o Arrascaeta recebeu uma bola na entrada da área, ele deu um toque seco que o Vitor Hugo está procurando até agora. Ia fatalmente fazer o gol. Aí foi seguro pelo Vitor Hugo, que levou o cartão amarelo e fez o pênalti. Aí o Gabigol bateu com extrema categoria. Bola para um lado, goleiro para o outro. 28 minutos, Gabriel, Gabigol, número 10, Flamengo 2-0, e o André Marques na rua, sim. Vem Flamengo pro contra-ataque, domina Everton, Cebolinha vai conduzindo sem marcação na meia esquerda. Arrascaeta pedindo, demorou demais o Cebolinha, achou o Arrascaeta, driblou, vai marcar pênalti! Pênalti indiscutível! 28 agora, Gabriel Barbosa, ele contra o goleiro Marcos Felipe, que era pegador de pênalti na época do Fluminense. Mas o Gabriel não perde, normalmente não perde. É agora, torcedor, autoriza o árbitro, partiu Gabi, ele contra o Marcos Felipe, Gabi no pé esquerdo, correu, bateu, acertou! Gol! Do Flamengo, Gabi! Gabi, camisa 10, pênalti é com ele, pênalti ele não perde. Pé esquerdo deslocando o goleiro Marcos Felipe, que pulou à direita, a bola entrou à esquerda. Gabi coloca o Flamengo numa condição maravilhosa no jogo. O Flamengo com os dois pés aí próximos à vitória aos 28. Gabi, camisa 10, escreve no placar da Nacional. Nacional. Flamengo 2, Bahia 0. Flamengo fez 2-0 com 28 minutos e o Bahia demorou a voltar para o jogo. O jogo estava equilibrado até o Flamengo fazer 1-0. Aí o Bahia demorou a voltar para o jogo. E numa jogada de 3 toques, primeira vez que o Bahia colocou em prática 3 toques, aliás, foram 4 toques. Uma jogada bem trabalhada e o Biel bateu com extrema categoria, tirando o goleiro, sem chance para o Marcos, aliás, para o Matheus Cunha, Marcos Felipe é do lado do Bahia. Uma jogada bem trabalhada, Tassiano, Cauli, o Arthur Salles, e o Biel bateu, tirando o goleiro, fazendo um belíssimo gol. 33 minutos, Biel número 11, o gol do Bahia, e o André Marcos na rua assim. André Marques! Corta Fabrício Bruno, ela cai nos pés do time do Bahia, aqui no campo de defesa, agora já pela esquerda no campo de ataque com o Rezende. Na meia o Cauli, tabela com o Arthur Salles, recebe de volta, enfiada de bola, jogada boa, Biel bateu, acertou! Golaço do Biel! Jogada do Cauli com o Arthur Salles. O Tassiano ajeitou e o Biel bateu pro gol no canto esquerdo do Matheus Cunha. Indefensável! Diminui o Bahia na Fonte Nova. Biel, camisa 11. Aos 33. Agora no placar da Nacional. Flamengo 2, Bahia 1. 2-1 para a equipe do Flamengo e tudo caminhava para terminar o primeiro tempo, porque o Bahia também equilibrou o jogo. Depois que o Bahia fez esse gol, o Flamengo sentiu um pouco que o Bahia equilibrou o jogo. E tudo caminhava para terminar 2-1 o primeiro tempo. E aí é que eu digo, quem não tem categoria, quem não sabe, não faz ao vivo. Quem não sabe, faz o simples. Quem não tem colírio, os óculos escuros, já dizia Raul Seixas. E o Rezende tinha uma bola dominada, ele quis fazer uma jogada de categoria. Roubaram, Matheus França roubou a bola dele e ele fez a falta. Falta discutível. E aí, o Everton, ele se parece um pouquinho, o Everton botou na cabeça do Davi Luiz, um cabeçaço lindo, e a bola, ele entrou por trás do Canu, que não esperava, ele veio como elemento surpresa, essa jogada trabalhada também, ele bateu tirando da zaga, e o Davi Luiz deu uma cabeçada linda, fazendo o seu primeiro gol, como disse o Rodrigo Ricardo, com a camisa do Flamengo. 50 minutos do segundo tempo, Davi Luiz, 23, Flamengo 3-1, e o André Marcos na rua assim. André Marques! É falta pro Flamengo, Cebolinha cobrou, Davi Luiz acertou! Fundo do gol, é o primeiro gol dele com a camisa rubro-negra, lutou muito por esse gol, saiu de trás, condição legal, Cebolinha caprichou, Davi Luiz testou firme pro fundo da meta, o Flamengo amplia na Fonte Nova, Davi Luiz, camisa 23, escreve no placar da Nacional. Aos 50, Flamengo 3, Bahia 1. Nacional 3-1, resultado justo pelo que apresentaram as equipes no primeiro tempo. Já projetando o segundo tempo, daqui a pouco o trio de arbitragem já voltou, daqui a pouco os times estarão voltando. Se eu fosse o Renato Paiva, eu tiraria o Rezende. Tá louco, já levou o cartão e vai acabar levando o segundo. E 3-5-2, com todo respeito aos treinadores, eu não gosto. Eu tiraria o Rezende, botava o Danielzinho e depois mais pra frente botava o Ademir. E o Flamengo, se eu fosse o Jorge Sampaoli, primeiro que eu sabia das condições do Arrascaeta. Se ele estivesse bem, continuava. Aí eu colocaria o Matheus França, tiraria o Matheus França e colocaria o Everton Ribeiro. Me parece que ele vai sair do 3-5-2 e vai botar o Wesley. Aí ele vai, ou então vai tirar de uma vez por todas o Matheus França e não botar o Everton Ribeiro, botar o Wesley. Vamos aguardar, porque cabeça de treinador, amigo, é que nem barriga de neném. Tu não, bumbum de neném, tu não sabe o que vem. Então, vamos ver. Eu sairia, se eu fosse Bahia, eu saía por três. Eu saía, tiraria urgentemente o zagueiro, iria para um 4-4-2, colocava o Ademir com o jogador rápido. Vamos aguardar. As equipes estão voltando para o segundo tempo e ele está de volta para o segundo tempo de 3 para o Flamengo, 1 para o Bahia. Ele, o locutor de todas as redes. É um pacote aí de mexidas, hein, ô André? É isso aí, Valdir. Uma no Bahia e 4 no Flamengo. Rodrigo Ricardo, tá preparado aí, Rodrigo Ricardo? vamos com calma. Vamos começar pelo Bahia, que tá mais fácil. O Bahia já tinha feito uma substituição, o Renato Paiva, por conta da contusão do Matheus Bahia, né? Entrou o Rian. E agora ele coloca o 7, Ademir, no lugar do Vitor Hugo, que tava amarelado. Já o Flamengo, né? O Jorge Sampaoli, certamente já avisando o jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil, vem com um pacotão, tá? Todas as alterações, né? Vem um pacotaço, eu vou precisar de um tempo. Tem o Bruno Henrique, vem o Bruno Henrique, o Vidal e o Eric, tá? Daqui a pouco eu digo pra você quem tá saindo pra entrar dele, porque ainda tá enrolado ali, os homens da placa também estão enrolados, é muita gente pra entrar ao mesmo tempo. Já a gente confirma essas substituições, André. O Matheus França saiu, o Cebolinha saiu. O Arrascaeta se mandou. O Matheus Cunha, o goleiro, também. É muita troca para o intervalo. Ninguém pode se machucar. Não pode acontecer nada no Flamengo. Isso é uma loucura. Saiu o Thiago Maia, eu nunca vi. Saiu o Santos, o Matheus Cunha também é um goleiro, hein? É para entrar o Santos, exatamente. Então saíram o Matheus Cunha, Thiago Maia, Arrascaeta, Matheus França, Everton e Cebolinha. São os que saíram. E entraram o Santos no gol, o Vidal, o Pulgar, o Bruno Henrique... E tá faltando um aí. O Everton Ribeiro entrou? Não. Então tá faltando. Entrou o Pulgar, né? O Pulgar, a gente falou. Pulgar, Vidal, Bruno Henrique, Santos. E mais um. Tá faltando um. Wesley, lateral direito. Wesley. É isso. Entendi, não. Acho que entendi o motivo, mas não entendi tudo no intervalo. Agora o Flamengo aí tem que torcer pra ninguém se machucar. Me ajuda aí, Rodrigo. Bruno Henrique, tô no lugar de quem? Bruno Henrique entrou no lugar do Everton Cebolinha. Tá bom, obrigado. E o Vidal no lugar do Matheus França. E o Matheus Cunha no lugar do Santos. Atenção, torcedor, bola rolando! Essa emoção do segundo tempo, vamos juntos aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. E vem Bahia, vem Cauli, abertura na direita pro Ademir, é bom de bola, levou pro fundo, cruzou para trás, domínio do Arthur Salles, cortou o Ayrton Lucas pro Flamengo. Ele bate para frente, a bola cai com o Vitor Jacaré, é ele quem tem o domínio nesse momento. Trabalha a bola para o time do Bahia, lançamento longo para o Biel, Fabrício Bruno cortou mal, ela sobrou, corta bem a defesa do Flamengo na sequência, mas sai jogando errado, Ademir ganhou, cruzou, ela bateu no Léo Pereira, linha de fundo, escanteio, Rodrigo. Escanteio pelo lado direito, o Bahia aí pressionando, buscando diminuir o prejuízo. Olha, o Davi Luiz entrou para entrar do Wesley, tá faltando essa informação aí, André. É isso, escanteio para o Bahia, o Ademir é quem está perto da bola ali para fazer a cobrança pela direita. Partiu, levantou, fechado, corta a zaga. Quem pega o rebote é o Bahia, o Iago Felipe, deu o toque de cabeça. Ela cai para o time do Bahia, Jacaré cruzou para a área, tocou de cabeça o Tassiano, jogou fora. André, de fundo, diga. A gente tem um fato inédito aí, que é desde que com a pandemia essa alteração de 5 substituições, é a primeira vez que temos 5 substituições de uma vez no intervalo de uma partida. Olha, eu me lembro do Celso Roth quando estava no Vasco em 2015, tirou no jogo contra o Palmeiras, tirou 3 de uma vez, não eram 3, agora são 5. Eu acho que o São Paulo tem que rezar para São Judas Tadeu, para ninguém ter piriri, ninguém levar cartão, porque pode terminar com menos um. Eu nunca vi. Olha o Sampaoli, os caras vão falar que é gênio. Tirar 5 no intervalo, eu nunca vi. Acho que é um risco totalmente também desnecessário, Valdir. Também acho, você tem toda a razão. E ele agora foi com 4-4-2, né? Sai jogando o Flamengo, diga, Rodrigo. Série B do Campeonato Brasileiro, Guarani e Sampaio Correia. Temos agora 8 minutos de jogo. Guarani já está na frente 2-0. Gols de Derek e Bruninho. Tá aí, portanto, a informação do Rodrigo Campos. Por aqui domina Tassiano, faz o toque na esquerda, aparece o Rian, mais atrás joga ali o Rezende, bate pra frente, vira o jogo pro Canu, marcação do Arrascaeta. Ele domina ali no setor de meio campo, trabalha curtinha, vem o time do Bahia aqui pela direita com o Jacaré, ultrapassa a linha do gramado, a linha do meio campo, abre na direita pro Ademir, tenta a tabela, corta bem posicionado o time do Flamengo, chuta pra fora o Eric Pulgar de qualquer maneira, lateral que será cobrado pelo Iago Felipe, ele cobra atrás, joga com o Canu ali à frente da grande área, ali aparece o Tassiano, ali no setor de meio campo na intermediária, recolhe ali no círculo central, vai conduzindo no pé direito, joga curtinho ali com o Iago Felipe, abertura na direita com o Vitor Jacaré, Jacaré mais atrás de novo com o Canu, Canu trabalha a bola pro time do Bahia, que perde o jogo por 3-1, o Flamengo tá ganhando na Fonte Nova, resultado importante pro Jorge Sampaoli, resultado importante pro Flamengo, bola dominada pelo Iago Felipe, rola atrás no Rezende, Rezende na esquerda pro Rian, Rian de novo com o Iago, deixou passar pro Rezende de primeira, Tassiano, mais atrás com o Canu, trabalha, toca, mas não cria, não é efetivo, domina o Canu, tá no meio campo, abre na direita, ela vem aqui pro Vitor Jacaré, força o passe pro Arthur Salles, que não tá bem no jogo, protege, joga com o Ademir aqui pela direita, Vitor Jacaré, de novo Ayrton, o Arthur Salles, cruzou pra área, corta bem o Léo Pereira, informação. Tem gol pela Série B do Campeonato Brasileiro no Alfredo Jaconi, o Mirassol abre o placar com Chico Kim, agora 8 do segundo tempo, Mirassol 1, Juventude 0. Aí, portanto, o time do Nenê tá perdendo em casa, jogando lá no Alfredo Jaconi. André, me permita um detalhe, os dois treinadores saíram do 3-5-2, hein? Optaram por 4-4-2. E agora entregou de graça o time do Bahia, bola boa, Bruno Henrique, perdeu o ritmo na jogada. O Bruno Henrique tá totalmente sem ritmo de jogo, né, o Rodrigo Ricardo? É, exatamente, André, uma bola dessa, uma mão com açúcar que o Arrascaeta deu pra ele, ele podia chegar batendo, podia tentar driblar, perdeu, olha o Bahia. Olha o Biel aí dentro da área, bateu fraco, pegou o Santos, tranquilo, bem posicionado, ganhou fácil da defesa do Wesley, mas finalizou mal, hein, Rodrigo? É, finalizou, ele recebeu até um puxão, mas preferiu seguir na jogada, porque realmente estava bem colocado para até marcar, mas bateu muito devagar, facilitou a vida aí agora do goleiro Santos, que também então teve essa substituição, até o goleiro Sampaoli trocou. É, e o Vidal ganha amarelo agora porque perdeu a bola e deu um puxão, Rodrigo, o Valdir Luiz. É, ele um amarelo bem aplicado. E um detalhe, o André, o Bruno Henrique está sem ritmo natural, mas está jogando pela direita. Eu sempre vi o Bruno Henrique jogando pela esquerda. Então é uma coisa complicada, o Sampaoli e o Everton Ribeiro. Olha depois... o Rian aí, cruzou para a área, ela passou, Ademir vai marcar, bateu, acertou! Que veio da esquerda do Rio, a zaga não afastou, o Ademir matou e bateu. Bola defensável, passou embaixo do Santos, mas foi cara a cara. Diminui o Bahia na Fonte Nova aos 6, segundo tempo agora. Ademir, camisa 7, escreve no placar da Nacional. Flamengo 3, Bahia 2. Rodrigo Ricardo. Ele saiu do banco de reservas. Ademir diminui o placar na Fonte Nova e o Bahia volta ao jogo. E o Santos bem que podia ter feito esse milagre, hein? É, não sei se seria um milagre. Acho até que era uma defesa fácil, viu, Valdir? Olha, com todo respeito ao Santos, ele falhou de novo. É um jogador que, na minha opinião, falha demais. O Flamengo tem que arrumar urgentemente, antecipar a vinda do Rossi, porque o Santos vive um momento muito ruim. Estou dizendo que ele seja um mau goleiro, mas o momento dele é muito ruim. E esse gol muito cedo botou o Bahia no jogo, hein? Vem o Cauli, vem o Bahia, contra 2. Rolou no meio, a bola é boa, Tassiano ajeitou o corpo, bateu! Santos! Foi no centro do gol, o jogo vai ganhar muita emoção, ô Valdir, o jogo tá vivo, hein, Valdir? Rigorosamente aberto. Olha, eu vou falar uma coisa aqui por vinda nacional. Se o Flamengo perdeu e empatou esse jogo, bota na conta do Sampaoli, hein? Ele desarrumou totalmente o time, o Fla-Flu é terça-feira. Hoje é sábado, pode se recuperar. O Flamengo voou fretado, mas viagem de Rio e Salvador não é uma viagem longa, que pode se recuperar. Ele mexeu em tudo e não botou. Se não tem problema, a fisiologia pediu para não colocar, ou o departamento médico, mas ele foi lá para Salvador. Se você não botar o Everton Ribeiro, como não botou nesse jogo, e deixar o Vitor Hugo, olha, eu vou falar uma coisa para você. Se o Flamengo não ganha esse jogo, tem que ir para conta do Sampaoli, tem que explicar por que trocou cinco no intervalo. É isso, Léo Pereira. Lançamento ruim, direto para a linha de fundo. Ô, Valdir. Só tiro de meta. Conta aí, Rodrigo. Não, eu queria perguntar ao Valdir, porque o que também é estranho, ele não poupou as peças principais, tipo o Arrascaeta, o Gabigol, que seria tipo a espinha dorsal do Flamengo. É, mas o Gabigol não tem outro para botar, porque o Pedro tá machucado. Então o Gabigol, passeia dentro de campo, né? O Fernando não jogou até agora. Pelo menos é que não fez, bateu o pênalti muito bem. Mas estou falando em termos de intensidade, de se doar no jogo. Ele, o Arrascaeta, ele podia preservar, jogava um tempo com o Everton Ribeiro, um outro tempo com o Arrascaeta. Ele botou o Vidal, o Flamengo voltou desarrumado para o segundo tempo, hein? E o Bahia mudou o planejamento tático, voltou melhor, hein? Voltou bem e vem pela direita. Ademir evita a saída de bola, o lance é bom. Passou o Jacaré, linha de fundo, cruzou. Só em cima do Fabrício Bruno, que vai muito bem na jogada. E depois toma um carrinho, sofre a falta. O árbitro deu vantagem. Se manda Vitor Hugo, se manda o Flamengo. No setor de meio campo, ele abre aqui na esquerda. Bola nos pés do Arrascaeta. Quem saiu foi o Thiago Maia. Arrascaeta está no campo. Trouxe a jogada por dentro. Inversão legal para o Bruno Henrique. Lado direito, rolou, Vidal cruzou. Forte demais. Ela cai do lado esquerdo aqui. Quem tá vindo? Nossa senhora. Tentou o domínio ali. O Léo Pereira reclama do passe do Vidal. A bola se perde na linha de lado. E agora cartão amarelo pro Ademir por uma falta. Chegou atrasado quando o Fabrício Bruno tinha posse de bola lá atrás, lá no campo de defesa. Jogo bastante animado. Jogo de muitos gols. Jogo de muita emoção na Fonte Nova. Esse Flamengo e Bahia. O Flamengo e Bahia na Fonte Nova, Bahia e Flamengo, é sempre um jogo de muitos gols. Me lembro da estreia do Jorge Jesus, tomou logo 3-0 no primeiro jogo. É verdade. E esse jogo está aberto, até para a postura das equipes, e o jogo está muito aberto. Tivemos 4 gols no primeiro tempo, e logo aos 6 do segundo tempo, o Bahia voltou para o jogo. E agora no segundo tempo vai ter muito intenso, hein? E o Flamengo não tem mais nada para mexer. Só pode mexer com o que está em campo. Ó, vem Biel, passou o Ademir, recebeu na área, tentou o drible, segurou, rolou, ela voltou e sai na linha de fundo, escanteio. Entrou bem o Ademir, Rodrigo Ricardo. Entrou bem demais para incendiar o jogo, conseguiu uma boa jogada ali pelo lado direito de ataque. Na sequência, escanteio a favor do Bahia. Bahia na pressão, tentando empatar, André. Cauli vai cobrar aqui pela direita. 10 minutos, segundo tempo, 3-2 Flamengo. Você está na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Cauli cobra atrás. Jacaré, quem domina, vai cruzar. Levantou para a área. Afasta o perigo a defesa com Bruno Henrique. Rebote inteiro do Bahia. Iago Felipe abre aqui na direita. Mais uma vez com o Jacaré, vai conduzindo. Pé esquerdo para o gol. Pegou Santos. Aí também é demais, hein, Rodrigo Ricardo? De muito longe, teve direção, mas chegou fácil para o Santos, que defendeu sem a menor dificuldade, sem dar rebote, e tá com dificuldade de sair a bola também, hein? É, mas ele abre lá na direita com o menino Wesley. Ele domina, vai conduzindo, empurra na lateral pro Bruno Henrique. O passe é na intermediária pro Vidal, tem que recuar. Joga com o Fabrício Bruno. Flamengo vive perigosamente. Hora certa em Brasília, 5:21. Tempo de jogo na Fonte Nova. 11, faltando 34 para acabar a partida, é Série A Brasileirão e o placar da Nacional tem... Nacional. Flamengo 3, Bahia 2. Série B, Campeonato Brasileiro, 19 minutos do primeiro tempo, Novo Horizontino e CRB empatam em 0-0. Nacional. E agora tentava o Biel, o bote foi limpo, o bote foi na bola, ali do jogador que era o Wesley no meio campo. E vem o Flamengo, vem com o Gabi na meia direita, vai conduzindo, puxa por dentro, trabalha com o Arturo Vidal, Vidal com o Wesley, de novo com o Gabi na ponta direita, aparece o Bruno Henrique, de primeira com o Gabi. Gabi com Vidal. O Flamengo parece querer administrar a vitória, mas está muito cedo, Valdir Luiz. Está muito cedo. E o Flamengo perdeu o mais importante que tinha no primeiro tempo, a velocidade, com a saída do Everton, André. toca a bola, Vitor Hugo, recebe ali no meio campo, se fizer também mais um gol, a coisa muda, vai passar aqui na esquerda o Ayrton, Vitor Hugo segurou demais, pra contra três, conseguiu rolar pro Vidal, abertura boa, Bruno Henrique, dominou o bico da grande área, cruzou mal, rebote do Wesley, de novo com Bruno Henrique na direita, tá passando o menino, recebeu na linha de fundo, se jogou, só tiro de meta, pro Bahia cobrar, Rodrigo Ricardo. É exatamente, André, uma jogada ali pela ponta, mas não houve nada, apenas tiro de meta a favor do Bahia, que tentava cobrar rapidamente, mas o árbitro Paulo Zanovelli mandou voltar para cobrar novamente o tiro de meta. 3-2 para o Flamengo no placar nacional. É isso, 3-2 Flamengo, jogo totalmente aberto, totalmente franco. Vale a pena ficar na Rádio Nacional. E amanhã tem mais futebol, amanhã às 4, São Januário. Daqui a pouco eu conto o que tem, porque aqui vem o Bahia, vinha, o Biel deu mal. Mesmo assim ela continua viva, Fabrício Bruno joga pra frente, o Jacaré domina ali no setor de meio campo. Mas amanhã tem Vasco e Santos, às 4 da tarde com o locutor da cadência perfeita, Felipe Rangel. Valdir Luiz nos comentários, por aqui vem o Bahia, vem Ademir, toca na intermediária, pro Iago Felipe, o Rian pede lá na esquerda, ele viu, abriu pro Rian, vai cruzar, levantou, segundo pau, Santos sai do gol, no alto é dele, ninguém pega, ô Rodrigo. É, o cruzamento pelo lado, pela meia esquerda, muito mais para o goleiro Santos, que já inicia o ataque do Flamengo. Sai jogando Wesley pela direita, trabalha curtinha, joga com o Bruno Henrique. André, diga. Uma pergunta para lhe fazer, posso? Por favor. Olha, amigo, eu, por contusão, eu não me lembro há muito tempo de um time trocar o goleiro no intervalo, só por contusão. Você se lembra de um, nos últimos tempos, de um goleiro sair, não sei por deficiência técnica, não foi o caso do menino, mas por opção? Você não. Tirar cinco de uma vez? Eu não me lembro. E não faria. Eu também. Se sou técnico, bom, não faria. Você não pode gastar cinco no futebol que hoje o joga mais 45, joga 54, 55, até 56, 59, como fizeram agora no jogo do Botafogo, o jogo do Botafogo, deu 14, o jogo Fluminense, aliás, 14 minutos no jogo com o Cruzeiro. Então você tirar cinco de uma vez no intervalo, eu acho uma loucura. Também acho. Vem a substituição no Bahia, hein, Rodrigo Ricardo? É, vem aí o Nicolás Acevedo, uruguaio, entra aí no lugar do Iago Felipe, camisa número 26 pro Nicolás Acevedo. Jogador de criação, hein? Não é um jogador de contenção. Então o Iago Felipe é um bom jogador, teve no Fluminense, era do Goiás, mas não é um jogador agressivo, é um jogador mais de contenção. Ele vai botar um meio campista, é bom jogador esse Acevedo. Eu vi jogando naquele jogo que o Bahia perdeu pro Botafogo por 2-1. E agora o Vidal sofre uma falta do Biel, desaba, e a falta é boa pro Flamengo, Rodrigo Ricardo. Falta é boa e o chileno aproveita bastante para gastar o tempo, tá caído, a falta foi uma falta de jogo normal, continua caído lá o chileno, mas não houve nada com ele, só tá ganhando tempo e o uruguaio Arrascaeta já ajeitou, vai mandar a bola para dentro da grande área do Bahia. André, tá cedo para ganhar tempo, fala aí, Rodrigo Campos. Só confirmando, é a primeira vez que um treinador na elite do futebol brasileiro substitui cinco no intervalo de jogo. É, entrou pra história o São Paulo, será que positivamente ou negativamente? Tempo dirá. É. Daqui a uns 45 minutos a gente sabe que tem tanto acréscimo. Partiu a Arrascaeta, cruzou, ela passa por todo mundo. Cai do lado esquerdo para o Fabrício Bruno, vem para a disputa, ganha o Jacaré. Mas o árbitro já tinha paralisado e marcado falta para a equipe do Bahia, que tem pressa para cobrar. No lance anterior foi marcado um impedimento na jogada. E o Fabrício Bruno ganhou uma amarelinha ali por retardar o início do jogo, hein, o Rodrigo Ricardo? É exatamente, aí o zagueiro Fabrício Bruno, que está jogando hoje mais como um lateral direito, ele levou amarelo de forma justa, não está muito cedo, só temos 16 minutos de jogo, não pode retardar a partida. O Bahia tenta jogar ali no meio campo, o Cauli vai bem demais, trabalha com o Tassiano, a abertura boa pro Rian, tem liberdade, vem pela esquerda o lateral do Bahia, foi para cima do Wesley, botou de lado, o Wesley chegou e cortou batendo para frente, jogou direto para a linha lateral, é bola pro Bahia, que vem de novo no sufoco, vem na pressão a equipe do Bahia, bola recebida pelo Cauli na meia esquerda, devolve pro Rian, tá passando o Biel, linha de fundo, marcação do Eric Pulgar, Biel com a bola, prefere trabalhar de novo com o Rian, vai cruzar? Não. fez ali um lance de efeito, tentou o drible e não deu certo. Ela volta pro Cauli, volta pro Bahia. Tassiano recebe, meia esquerda, levantou pra área, subiu bem o Léo Pereira pra cortar. Rebote do Flamengo com o Bruno Henrique, que tenta acelerar, joga com o Gabi, Gabi no Vitor Hugo, Vitor Hugo no Vidal, e o Flamengo vai tocando ali com o Pulgar. Bola passa pelos pés do Arrascaeta, chega lá na direita, Wesley joga com o Arrascaeta de novo, mais uma vez o Wesley. Flamengo toca a bola no campo de ataque pela direita, agora com o Vidal, que é obrigado a recuar, faz uma inversão perigosa pro Léo Pereira, ele domina, se livrando bem da marcação, abre do lado esquerdo, aparece para jogar o Ayrton Lucas, vem acelerando o lateral esquerdo do Flamengo, no meio tá pedindo o Arrascaeta, lá do outro lado tá pedindo o Wesley, bola pro Wesley, ele domina, curtinho, passe no Gabi, passou ali o Vidal, Gabi perdeu pro Rezende, que vai tentando o contra-ataque, passe ruim pro Biel. Fabrício Bruno vai bem na jogada, protege, gira, salva pro time do Flamengo, ele sai jogando a bola com o Vitor Hugo, se livrou do primeiro na marcação, abertura na esquerda pro Bruno Henrique, por onde ele joga, bola de novo com o Vitor Hugo, cruzou segundo pau, sai do gol Marcos Felipe, tranquilo, já repõe rápido em jogo, faz o lançamento longo pro Arthur Salles, corta a defesa do time do Flamengo. Vitor Hugo domina, para a jogada e abre aqui do lado esquerdo do campo com o Ayrton Lucas, já no campo de ataque. Tenta a inversão, encontra bem o Gabi, deixou passar, o Vidal ajeitou para ele. Passou o Wesley, linha de fundo, recebeu, foi por lá, bateu em cima da marcação, ganha escanteio, Rodrigo. É, o Wesley foi arisco, foi até a ponta direita, conseguiu fazer o primeiro drible, na hora de fazer o cruzamento. Acabou tendo corte, Flamengo ganha o escanteio pelo lado direito de ataque. É, fiquei com a impressão de impedimento, o árbitro marcou impedimento. É realmente bola foi impedimento. E sai jogando pela esquerda. Domina a bola o Tassiano. Valdir, 19 de jogo, e aí, Valdir? O jogo está aberto, o jogo está igual. Eu esperava até que o Bahia, depois que fez o gol, colocasse mais intensidade no jogo. Mas o Flamengo se arrumou, uma marcação mais forte no meio campo. E o Bahia até encontrou alguma dificuldade. Mas tenta usar principalmente os lados, com o Ademir e com o Biel, que é um perigo para o Flamengo. Jacaré, bola com o Tassiano, Rian pede na esquerda, pede, recebe, marcação do Wesley, o garoto segura a bola, enfia pro Tassiano, dentro da área, protegeu, ganhou na primeira do Vidal, devolveu pro Rian, marcação do Wesley, ele toca atrás, joga com o Cauli, protege a bola o garoto, é o Acevedo na verdade, fazendo a inversão, agora sim ela chegando pro Vitor Jacaré na meia direita, ele abre na ponta pro Ademir, vai pra cima do Ayrton Lucas, empurrado, falta, Rodrigo. Falta sobre o arisco Ademir. Tá dando trabalho ali pro Ayrton Lucas, que teve que recorrer à falta. Falta ali na meia direita. Oportunidade pro Bahia jogar, alçar a bola dentro da grande área do Flamengo. 3-2 para o Flamengo no placar nacional. Tudo pode acontecer na Fonte Nova. É lance de perigo para a equipe do Bahia. O Santos está preocupado, encostado ali no poste esquerdo. Para a bola o menino Cauli. Ele bate bem, hein? Todo mundo na área do Flamengo. Jogo aéreo é um perigo. Atenção, torcedor. Partiu Cauli, jogou. Sobe Fabrício Bruno, afasta. Rebote do Acevedo. Abre na esquerda pro Biel. Levantou fechadinho. Tassiano joga pra fora. Subiu sozinho, mas testou mal, Rodrigo Ricardo. É, se lamenta aí o Tassiano, porque ele subiu com certa liberdade. Conseguiu fazer aquele movimento do corpo, daquela cabeçada pro chão. Só que ele errou a mira. Cabeceou pra fora. Apenas tiro de meta para o Mengão, que vai vencendo por 3-2 no placar nacional. Hora certa em Brasília, 5:31. Tempo de jogo na Fonte Nova. 21, faltando 24 para acabar a partida. É Série A Brasileirão e o placar da Nacional conta. Nacional. Flamengo 3, Bahia 2. Série B do Campeonato Brasileiro, segundo tempo, Mirassol 1, Juventude 0. Primeiro tempo, Guarani 2, Sampaio Corrêa 0, Novo Horizontino e CRB 0-0. Campeonato Brasileiro, Série A. Uma vez Flamengo, Bahia, Bahia, Bahia. Jogão de bola, Tassiano de longe pra longe. Arriscou de longa distância e mandou por cima, hein, Rodrigo? Ah, essa bola veio aqui no Rio de Janeiro, saiu de Salvador. Um chute com muita força, mas sem nenhuma precisão. Segue Flamengo 3, Bahia 2 no placar nacional. É, rapaz. Placar da mais querida do Brasil, que durante a semana, de segunda a sexta, às 6h40 da noite, tem esporte na Nacional. No Mundo da Bola. É, vale a pena acompanhar o No Mundo da Bola de segunda a sexta, às 6h40 da noite. Tiro de meta para o Flamengo, já cobrado. Bola com o goleiro Santos. Ele bate para frente, faz o lançamento, corta no meio do caminho, Canu. Vem para a dividida, melhor para o Vitor Hugo, meio campo do Flamengo. Foi puxado, o árbitro viu e marcou. Falta para o time do Flamengo. Metade do segundo tempo já era, torcedor. Metade já foi. 3-2 Flamengo, você na mais querida do Brasil, curtindo as emoções da Série A do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta foi frouxo na bola, perdeu, recupera o Acevedo, acelera, o Bahia vem forte, deu o toque para o Caolinho, abertura na ponta, Ademir chegou, cruzou para trás, olha aí a defesa do Flamengo vacilando, Caolinho fica com ela no rebote, deixa a jogada ali com o Arthur Salles, de novo Caolinho, marcação em cima, Arthur Salles protegeu, ganhou, rolou para o Acevedo, na intermediária o Vitor Jacaré, vai virar pro Rian, chegou pra ele, capricha, garoto, vai cruzar, não, preferiu segurar, passou na área o Biel, ele lançou pro Biel, jogou pro meio, sai do gol Santos, bem posicionado Rodrigo Ricardo. Foi boa a intenção ali do jovem Rian na tabela com o Biel, mas o Biel fez um cruzamento muito abaloado, ficou fácil aí pro goleiro Santos. Segue Flamengo 3, Bahia 2 no placar nacional. Ô André, ninguém discute a qualidade do Arrascaeta, mas fisicamente ele tá muito mal, aí você deixa um jogador que tá andando em campo no segundo tempo, falou 5 alterações e o Bahia tem mais 2, então o Flamengo vai levar sufoco porque o time tá sentindo, e o jogador que poderia fazer a diferença pela qualidade, tá sentindo a falta de ritmo de jogo, o longo tempo que ficou parado, e era uma mexida que você tinha que guardar para colocar depois o Everton Ribeiro para segurar um pouco mais a bola no meio campo, André. Tem gol? Campeonato Espanhol, Asensio aos 25 do segundo tempo, Real Madrid 1, Getafe 0. Tá aí, portanto, a informação do Rodrigo Campos, vitória parcial do Real Madrid no Campeonato Espanhol, La Liga, mas o título aí tá muito bem encaminhado pro Barcelona, não deve ter dificuldade para confirmar essa história. Bola com o Flamengo, Fabrício Bruno testa para cima, sobe o Arthur Salles, ganha ali o Vitor Hugo, recuperação do Jacaré pro time do Bahia, tá no círculo central do campo, adiantou, abriu lá na esquerda, abriu forte demais pro menino Rian, ela se perdeu na linha de fundo, na linha de lado, é lateral pro Flamengo. Hora certa em Brasília, são exatamente 5h35. Tempo de jogo na Fonte Nova. 25, faltando 20 para acabar a partida, mais acréscimos. É Série A Brasileirão e placar da Nacional tem. Rádio Nacional. Flamengo 3, Bahia 2. Bola rolando, segundo tempo, Mirassol 1, Juventude 0. Primeiro tempo, Guarani 2, Sampaio Correia 0. Novo Horizontino e CRB 0 a 0. Sexta rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. Onde a bola rola, tem Nacional, a Rádio do Brasil. O Biel recebeu uma bola na área e pediu pênalti. Pediu um puxão por ali. O árbitro vai esperar, já mandou seguir, ouve nada, né? Valdir, não ouve nada na hora que você falou. Não ouve nada, não ouve nada. O Biel se jogou para forçar uma situação. Vem o árbitro nesse lance, mandou seguir. Olha o Tassiano aí, ajeitou, chegou o Vidal para cortar. Sai jogando o time do Flamengo, domina o Vitor Hugo. Talvez seja um dos principais jogadores do Flamengo no campo. Ele sai jogando bem com o Eric Pulgar. Tá passando o Wesley. Pede também o Gabi. Ele prefere o Wesley na direita. Ele recolhe, trabalha de novo com o Pulgar. Agora sim o Gabi. De novo o uruguaio Pulgar. Protege a jogada ali na intermediária. No campo de defesa ele rola atrás. Ali com o Léo Pereira. Inversão de jogo na direita certinha pro domínio do Wesley. Vem o time do Flamengo. Era o Arrascaeta. Agora sim o Wesley. Encosta o Gabi. Pede, recebe o camisa 10 na meia direita. Joga com o Wesley. Já passou pelo primeiro adversário. Rolou pro Gabi na meia direita. Enfiada de bola pro Arrascaeta. Linha de fundo. Cruzou e cruzou mal. Direto para fora, Rodrigo Ricardo. É, dessa vez também o Arrascaeta já chegou já na... Na última, a bola já quase saindo. Agora, em relação ao lance do Biel, realmente não houve absolutamente nada. O jogador do Biel não é... Né, até a gente teve um lance duvidoso aí no primeiro tempo, mas agora ele forçou demais. E o Bahia faz mais uma substituição. Entra o camisa número 37, o Kaique. Kaique, já já eu confirmo quem saiu para a entrada do Kaique, André. Pareceu o Arthur Salles, 14. Eu tiraria o Arthur Salles, não tocou na bola. Jogou mal, é, né? Até um bom jogador, mas não tocou na bola hoje. E o Kaique é jogador experiente, jogador jovem, mas já rodou, jogou no Fluminense. Jogador interessante, estava no futebol europeu. Então, uma mexida boa. Ainda tem mais uma, o Renato Paiva, né? Tem, ainda tem mais uma. Só fez quatro o treinador do Bahia. Que tem arremesso lateral, não. O árbitro tá dando ali. É pro Flamengo ou pro Bahia? O árbitro deu uma coisa, o assistente deu outra, hein, Rodrigo? É, tá todo mundo ali. Os jogadores, né, essa indefinição da arbitragem, os jogadores também ficam ali. Cada um quer a bola, obviamente. E parece que a bola é do Flamengo. Tá nas mãos do Wesley. É, vai ser cobrado pelo Wesley. O arremesso lateral no campo de ataque aos 27,5 do segundo tempo. Você ligado na mais querida, já cobrado. Vidal disputa, último toque do Rian. Ela se perde na linha de lado. É mais um arremesso para o time do Flamengo. O Sampaoli, ele fica andando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Está tenso o técnico argentino do Flamengo. Está preocupado também, porque se der problema, a culpa cai nele, né? Fez uma grande caquinha no intervalo, né? Porque tirou tudo uma vez, tem o goleiro. E agora ficou. A Rascaeta está andando em campo. E agora vem vermelho, hein? O Rezende chegou atrasado. Ganha o segundo amarelo, tá expulso, camisa número 5. Ele culpa o Bandeira, mas a culpa é toda dele. É toda dele, porque é um zagueiro, primeiro que é fraco. E nem é zagueiro, mas tá jogando improvisado e é fraco. E nessa chegou atrasado, Rodrigo Ricardo. É, exatamente, ele já tinha um amarelo. E ele chegou atrasado ali no tornozelo do Erle. Levou mais um cartão amarelo. Tá aí o Bahia agora com menos um em campo, André. Menos um, e a culpa, além dele, é do treinador. Que levou um cartão amarelo com 50 do primeiro tempo, com a fragilidade dele, era previsível que ele levou o cartão. Aí ele trocou outro zagueiro, que é mais experiente, e acabou deixando o Rezende em campo. E o Canu foi lá reclamar e ganhou o amarelo também. O árbitro do jogo, ele é intocável, né? Ele, tudo bem que antes a reclamação ela beirava o inacreditável, os caras reclamavam o tempo inteiro e não tinha punição. Agora também o sujeito vai lá, dá oi pro árbitro e ganha cartão amarelo. É nem 8 nem 80 que a gente quer, né? É, o que a gente quer também é uma postura, além de uma qualidade melhor da arbitragem, um respeito ao profissional. Porque ele não respeita ninguém, essa categoria de árbitro de futebol. Eles xingam o jogador, eles são covardes, têm a caneta na mão. Então as coisas acontecem só para brindar a arbitragem. Mas eles ferram o jogador, ferram o treinador. Isso é um absurdo também, tem que ser revisto. Quase 30, falta para o Flamengo. Já autoriza o árbitro, que é o Paulo César Zanovelli, de Minas Gerais. E é da FIFA, hein? Partiu para a bola, o Arrascaeta cruzou. Sobe a defesa, corta. Bola fica com o time do Flamengo. Lá atrás, o Ayrton Lucas para fazer o recuo, chamando o goleiro Santos. Foi na bola ali, esperto Wesley, fez a proteção e ela sobra tranquila para ele, que sai jogando pelo lado direito, empurra a jogada na lateral para o Arrascaeta. Devolução para o Wesley, vai ligar o tubo, não cruzou. Bruno Henrique dominou, vai marcar, perdeu! Perde o gol, Bruno Henrique. Perde e reclama. Não houve nada, Rodrigo Ricardo. É, não tem que reclamar. Na verdade, é falta de ritmo de jogo, né? Porque esse lance não era nem para matar. Podia ter arrematado de primeira e ter feito o quarto do Flamengo. Preferiu matar nessa que ele matou. Acabou dando tempo para a zaga chegar junto dele e bloqueá-lo. Ele até conseguiu ainda finalizar, mas já desequilibrado, sem ângulo, chutou para fora. Perdeu a chance aí, de repente, de matar o jogo aí. O Jacaré levou a melhor nessa. Jacaré que não tá bem nesse jogo, mas nesse lance ele foi melhor, André. É, não houve nada. Não houve nada. E o problema é o seguinte, é falta de ritmo de jogo. Se ele tivesse com ritmo de jogo, com a categoria que ele tem, ele faria o gol. Ele tá voltando, é até natural. Ele tá pegando o condicionamento de jogo, que é diferente. Jogo é jogo, treino é treino, já dizia Didi. E se eu fosse o técnico do Bahia, eu botava o lateral direito de ofício, hein? O Jacaré daqui a pouco vai fazer uma lama. Amarelo, Gabi. Ih, ele tá expulsando o Canu! Ele está expulsando o Canu. O árbitro do jogo perdeu completamente a estribeira agora. É, ele faz um movimento, o árbitro, o Paulo Zanovelli, de que o Canu teria dado uma cotovelada aí no Gabriel. Vamos aguardar o replay para confirmar se houve realmente essa cotovelada. Não pegou no rosto. É, não pegou no rosto e nem foi uma cotovelada. Foi aquela mãozinha solta. E eu acho que os árbitros, mais do que cumprir a regra, tem que ter uma razoabilidade, né? Ou seja, o Bahia já está com menos um, agora vai estar com menos dois. Aí perde a isonomia do espetáculo, o equilíbrio. Uma vergonha, de forças. Uma vergonha o que faz o Zanovelli. O Gabi não recebeu uma cotovelada, nem pega no rosto do jogador do Flamengo. Ele vai para o jogo, dá o segundo amarelo para o Canu expulso. E agora, o que acontece, Valdir? O VAR não pode revisar. Não pode revisar. Porque é segundo amarelo. Porque não, o detalhe, ele não atingiu. Ele não atingiu. O Canu levou, aí, o comportamento do jogador. Ele levou o primeiro cartão por reclamação. Podia ter evitado essa situação. Ele provocou. O ar foi rude, foi mal no lance, expulsou o Canu, foi. Mas o Canu provocou a situação, porque não tinha que ter levado o cartão amarelo, uma expulsão clara do Rezende. E agora o Bahia fica assim, sua dupla de área. Quer dizer, uma irresponsabilidade do Canu. E o hábito é ruim, a gente sabe, mas o Canu provocou a situação. Eu concordo contigo, acho que realmente perdeu a cabeça o Canu, mas o árbitro prejudicou o Bahia. Ele prejudicou, hoje é prejudicado o Bahia, amanhã vai ser o Flamengo, depois vai ser o Santos, depois vai ser o Corinthians. Eles são fracos. Eles são ruins, e o problema é esse. Mas o jogador não pode nesse tipo de brecha, o André. É verdade. Concordo contigo, Valdir. Está expulso, portanto, o Canu, e agora o Bahia com dois a menos, tinha uma situação de buscar um resultado, e acho que agora tem que se proteger para não levar o quarto, Valdir. Agora vai botar o Rian e o Tassiano na zaga aí. Você tem que pegar ou tirar alguém e botar o David Duarte. Pelo menos botar um zagueiro de ofício, né, André? O Bahia tenta o ataque e chega com o Biel. Pode empatar. Salva a zaga. Deu rebote, Cauli driblou. Pode marcar mais um drible. Bateu para fora. Incrível. Com dois a menos, o Bahia teve a chance, Rodrigo. Por pouco o Bahia não empata, com menos dois o Bahia vai corajosamente à frente, fez linda jogada, mas na hora de finalizar a bola subiu demais da meta do goleiro Santos, segue Flamengo 3, Bahia 2. 34, Valdir com dois a menos conseguiram chegar, Valdir. É, mas que jogada do Caolinho, deu um corte, se der um pouquinho mais embaixo era o gol. Olha, o time do Bahia tá desfigurado, né? E o Flamengo, se tiver tranquilidade, rodar com a bola, que o espaço vai aparecer, que são menos gols, a diferença é brutal, mata o jogo. 3-2, está aberto o jogo mesmo, o Bahia com 9, hein? É, Valdir? É. Com 2 a menos? Ah, é. Porque a zaga do Flamengo é sujeita a gritos e sussurro. Olha lá, hein? Olha aí, ó. O Santos recebe para sair jogando. Eu acho que o Flamengo vai cozinhar. Faz o lançamento longo lá na direita. Tenta o Wesley, ganhou na cabeça, invadiu a área, corta bem o menino Rian. Mas aí depois se perde na jogada. Deixa sair, linha de fundo, é escanteio. Ele sorri, mas ele errou. O cara errou, ele controlou a jogada e não cortou, bateu para fora, é escanteio para o Flamengo. Acho que o Bahia não tem motivo algum para reclamar nessa jogada. Na outra teve, porque não houve cotovelada no Gabi, que deu uma de artista e até foi um bom ator, né? Escanteio para o Flamengo, o próprio Gabi cobra pela direita. É o capitão do Flamengo, encosta o menino Wesley ali próximo à bola. Mas acho que ele joga na área, hein? Acho que ele joga na área. Atenção, torcedor, partiu o jogo aéreo, cruzamento. Tassiano corta. Sobe e faz o corte. Vai para a segunda bola o Acevedo. Ela fica viva aí no Jacaré, joga para cima. Léo Pereira vem, ganha o lance. Bruno Henrique, tabela. Léo Pereira. Impedimento. Jogo parado, Rodrigo Ricardo. Ah, impedimento. Bobearam ali os jogadores do Flamengo. Era só ter uma questão de posicionamento. Bahia tenta aí o ataque, mas está difícil, hein? É, agora é só um milagre, André, mesmo. Fala, Valdir. Olha, o hábito é ruim. A gente sabe disso. A culpa não é dele de ser escalado. A culpa é de quem escala ele. Mas eu vou falar. Os dois jogadores do Bahia provocaram a expulsão. O Rezende, o cara sabia que estava com o amarelo, podia entrar da maneira que ele entrou no Wesley. E o treinador tem uma certa culpa, que o cara estava com o amarelo e tinha que ter tirado, ele tirou outro zagueiro. E o Canu, eu gosto do Canu, meu camarada, gente boa, da melhor qualidade, mas foi irresponsável, foi consequente. Primeiro, eu não admito o jogador, o zagueiro, levar cartão amarelo por reclamação. Porque é homem de choque, ele está sempre no choque. E no segundo lance, ele podia ter evitado. Sabe que o Gabigol é presepeiro, joga pra galera, mas ele podia ter evitado. Então as duas expulsões, na minha opinião, foram corretas. É, eu concordo que o Canu errou no cartão amarelo que tomou por reclamação. Agora, eu acho que o Gabigol que merecia o cartão amarelo por simulação. Também poderia ter levado ele. Ele poderia, mas ele não vai dar a simulação. Não vai dar. Mas deveria nesse último lance, porque não atingiu o rosto para ele fazer aquilo que ele fez. O problema é que o movimento do braço do Canu propicia o árbitro, quando é fraco, analisar de outro ângulo. Eu só acho que ele tinha que ter dado vermelho direto para dar a chance de ser analisado o lance pelo VAR, mas nem isso ele fez. Tenta o time do Flamengo, Vidal achou o Wesley dentro da área, pode marcar. Se enrolou, devolveu pro Vidal, passe pro Gabi, Vidal passou, Gabi pro Wesley, bateu cruzado, ela bateu no Vitor Hugo, era o Ayrton Lucas. Perde a chance o Flamengo embaixo da trave, Rodrigo Ricardo. Perde o gol, incrível, o Flamengo com muito espaço, afinal tem dois jogadores a mais. Houve um chute, o Ayrton Lucas debaixo das traves, praticamente perdeu a chance de fazer o quarto gol e matar já essa partida, André. Ademir protege o Bahia, tenta o ataque com o Rian. Vai tentar um ataque heróico o Bahia para empatar esse jogo. Rian lá pela esquerda, ganha o primeiro. Vai pro fundo, bate direto para pegar o Santos. Não tinha ninguém ali. Tranquilo o goleiro do Flamengo para pegar. 38, Valdir. E aí, Valdir? O jogo tá aberto, porque o Bahia, o espaço que o Flamengo tem para jogar é muito grande. O Bahia com menos 12, tá todo desarrumado defensivamente. Se o Flamengo tiver tranquilidade, o Flamengo mata esse jogo. Eu me lembro que em 2006... o Náutico estava com 11, o Grêmio com 8 e o Grêmio foi campeão, né? Aquele gol do Anderson. Então, o Flamengo tem que matar o jogo, espaço está tendo. Mas o Bruno Henrique está totalmente fora de ritmo de jogo, totalmente fora de ritmo de jogo, já podia ter matado esse jogo. Totalmente mesmo. Domina a bola o Flamengo, bate para frente Fabrício, ela cai no Vidal que erra. Rian divide, ganha o lateral para o time do Bahia. 38,5, segundo tempo, 3-2 Flamengo. Bahia ainda tem uma alteração para fazer, né? Bahia tem uma, lembrando que o Flamengo vai ter uma pedreira durante a semana. Tem o Fluminense terça-feira e tem o Corinthians no domingo. O Corinthians que foi atropelado pelo Botafogo na quinta-feira. E a tendência natural, se os times estiverem em boas condições, é o Flamengo ganhar do Corinthians também. Bem, pelo momento do Corinthians. E o Corinthians vai ter Copa do Brasil enfrentando o Atlético Mineiro. Verdade, no meio de semana também, né? Semana. Vem Flamengo pela direita com Wesley. Ele evita a saída de bola pela lateral, protege. Encosta o Arrascaeta, que no segundo tempo administrou bem o cansaço, né? Só correu, tocou pro lado. Sabe jogar, né? É um craque, né? Craque é aquele detalhe. Eu falei que pra entrar o Everton Ribeiro, pra dar o descanso, porque tem um jogo terça-feira importante pro Flamengo. Eu achei que se precipitou o treinador, fazendo as 5 no intervalo. Fazia 2, fazia 3, depois gradativamente tirava um, tirava outro, mas não, ele tirou 5 e deve estar, amigo, num desespero total, né? Ah, deve estar muito preocupado. Vem o time do Flamengo, o Gabi deixou passar pro Vidal, o Wesley tá sozinho, passe pro Arrascaeta, cruzou o Gabi, gol, mas subiu a bandeira, impedimento marcado, Rodrigo Ricardo. Na banheira, o Gabigol, o artilheiro, podia ter tido um pouquinho mais de atenção, né? Porque realmente dá pra perceber, eu acho que o Bahia até como estratégia tá tentando às vezes adiantar um pouquinho para deixar os jogadores do Flamengo em impedimento. Houve ali o cruzamento do Arrascaeta, mas posição ilegal e irregular do Gabigol. Segue Flamengo 3, Bahia 2 no placar nacional. Nenhuma dúvida nessa, tranquilinho de ver, a olho nu. Na hora nem continuei narrando porque já vi que estava impedido. Trabalha a bola o time do Bahia, Acevedo. Joga curtinha, recebe do Kaique. De novo Acevedo, força o passe, erra. Aí o Bahia tem que jogar mais controlado. Acevedo ganha na cabeça. Cauli para a segunda bola. Trabalha na esquerda para o Rian. Entrou cedo no jogo no lugar do Matheus Bahia. Já está bem cansado o Rian. Fez bom jogo. Ele abre na esquerda com Acevedo. Acevedo passe curto com o Rian. Encosta para receber ali o Kaique. Vai tocando bola o time do Bahia. Com o Tassiano. Ele domina. Está jogando de zagueiro agora. Polivalente. Tassiano joga com o Jacaré. Agora o toque é no meio. Quem aparece para jogar ali é o Acevedo. Lançamento na ponta direita para o Ademir. Disputou e ganhou. Sofreu a falta. E vem cartão amarelo para o Ayrton Lucas, Rodrigo Ricardo. O cartão amarelo justo. O Ayrton Lucas, o Léo Pereira, aliás, né? É o Léo Pereira. O Léo Pereira, ele fez uma jogada bastante desleal ali com o Ademir. O Ademir aí arrancar. Mas foi o Ayrton Lucas. Foi o Ayrton Lucas, exatamente, que estava na... Não sei se foi por reclamação, né? Mas também merece o cartão amarelo o Ayrton Lucas, que na verdade O Eléo Pereira deve ter levado amarelo, tá avisando, né? Pela reclamação. Porque os árbitros agora estão amarelando direto. O jogador não é proibido de reclamar. É claro que muitas vezes os jogadores reclamam de forma muito assintosa e tudo mais, mas está demais. É. Mas acho que o cartão deveria ser para Ayrton Lucas. Acho que o Léo Pereira tentou avisar que não ouviu. Talvez porque ele tenha chutado a bola para longe. Diz ele que não ouviu. Enfim, fica a palavra do jogador contra a palavra do árbitro, que tem mais peso no mundo do futebol. 42. Mais peso e tem a caneta. É isso. Falta que o Ademir cobra. Olha, o Flamengo se vê numa situação de aperto, hein? Porque essa falta é muito perigosa. O Bahia foi com praticamente todos os jogadores que tem à disposição na linha. Só sobrou um. Falta pro Bahia. Partiu o Ademir. Um toque de cabeça para fora. No segundo poste, tocou na bola o Acevedo. Olha, gelou a torcida do Flamengo, hein, Rodrigo? É verdade, houve a cabeçada do Acevedo, ele cabeçou pro lado de fora, conseguiu, faltou um pouquinho ali de precisão, mas ele também estava apertado pela marcação. Apenas tiro de meta a favor do Mengão, já cobrado. Sai jogando com Léo Pereira no Ayrton Lucas. Bahia adianta a marcação para tentar alguma coisa. Perder de 3-2 é a mesma coisa que perder de 4-2 na teoria, né? Com saldo de gols. Mata no peito o Jacaré, mantém no campo. Bruno Henrique faz a falta, ele dá vantagem. Jacaré protege, se livra de dois. Fica com a bola, tenta um esticão. Corta o Léo Pereira com a mão, hein? Cortou com a mão, o juiz não viu. É lateral pro time do Bahia. Eu achei que foi o Ayrton Lucas que colocou a mão, ah, né? É, verdade. Já tinha escapado de levar o amarelo, escapou de novo. O árbitro não quis dar o amarelo, não. Bola para o Bahia, André. A preparação física do Flamengo tem que ser cobrada, hein? O Flamengo tá andando em campo com o Bahia com menos dois, hein? É verdade. Domina a bola, Cauli, acelera, traz por dentro, enfiada, dentro da área. Biel, caiu, pediu pênalti, o juiz não deu. Por que que o Biel não finalizou? Alguém me explica aí, ô Rodrigo. Pois é, a verdade é a terceira vez que o Biel cai dentro da grande área. Numa no primeiro tempo a gente até achou um lance duvidoso, mas essas duas vezes que ele caiu no segundo tempo, nitidamente forçou o pênalti, né? Ele sabe que o Bahia teve um pênalti, aquele drible sensacional do Arrascaeta, e foi pênalti realmente, e o Biel fica com essa e desperdiça a oportunidade até de ter chutado e de repente, quem sabe, ter feito o gol e empatado o jogo pro Bahia. Jogo paralisado nesse momento, Léo Pereira tá caído, cansaço natural dos jogadores, né? E o Bahia aí com dois a menos, mas perdendo no placar por 3-2 para o Flamengo, André. Rigorosamente nada, né? O Biel, se ele chuta, Não ia na direção do gol, podia bater no zagueiro e ir para escanteio. Mas, pô, não adianta se jogar, cara. Tem que definir. Hoje tem VAR, ninguém dá pênalti assim aleatoriamente, não. Pênalti a favor do Flamengo foi claríssimo, né? Discutível. Sem dúvida. E o Biel cavou em três. Pelo menos uma cavadinha dessa aí tinha que ter ganho amarelo, hein, Valdir? É verdade. É verdade. Mas você vê que o árbitro é tão ruim. Porque você lembrou muito bem. Ele cavou três vezes e não levou nenhum amarelo. E o Léo Pereira reclamou de uma situação, levou um amarelo. Eles não têm critério. O que eu questiono na arbitragem é a falta de critério. É isso. 45 segundo tempo. Vamos ver quanto que ele vai dar de acréscimos também. Tenta o Biel aqui pela direita. Já perdeu Ayrton Lucas, cortou, mas cortou mal. Bola ficando com o Cauli. Enfiada de bola pro Ademir. Dentro da área, ajeitou. Corta de qualquer maneira o Wesley. O Bahia com dois a menos, meus amigos. Tá dando sufoco, um calor no Flamengo. Mais joga oito. Mal. Mais oito. Kaique pro arremesso lateral. Vai deixar e vai correr pra área. Quem vem cobrar é o Vitor Jacaré. 45 e meio, vamos até 53. Cobra atrás do Jacaré pro Tassiano. Ele domina. Força o passe e acha. Vem o Kaique. Trouxe pro pé esquerdo. Enfiada de bola na área. Enfiou mal. Cortou de qualquer maneira ali o Léo Pereira. O árbitro diz que o último toque foi do Biel. É tiro de meta, Rodrigo. É, vacilou o Kaique, né? O Kaique é formado, jogador que do Fluminense aqui nas Laranjeiras. É, foi vendido para o Manchester City. Agora é emprestado para o Bahia. Vacilou, poderia ter arriscado. Do chute, já estava dentro da grande área, tinha muita gente na frente, mas deu um passe que foi muito mais pro zagueiro. O Léo Pereira só protegeu e o Flamengo tá demorando a cobrar esse tiro de meta, André. É, tá preocupado com dois a mais em campo. Toma um calor do Bahia, que é inacreditável, Valdir Luz. Inacreditável, o jogo pro Flamengo matar. Olha o espaço. Ó, agora de repente mata. Bruno Henrique. Henrique invadiu, perdeu para o Tassiano, que dá o carrinho, tenta o rebote, o Arrascaeta se perdeu com bola e tudo pela linha de lado. O André, o torcedor do Flamengo que está me ouvindo, não me leve a mal o que eu vou falar. O time do Flamengo está ganhando o jogo, teve medo pelo tempo. Segundo tempo, está fazendo um segundo tempo horroroso, não está sabendo aproveitar o fator numérico de dois jogadores a mais. O Bahia, por incrível que pareça, o time com menos dois correndo, o Flamengo tocando a bola com medo do Bahia dentro da Fonte Nova, hein? É, mas tem uma vantagem numérica que a qualquer momento faz a diferença, né? É, pode fazer a diferença. Tenta jogar do Vitor Hugo, pediu a Arrascaeta, pediu o Wesley, ele enfiou Ayrton Lucas, salva em cima da linha, Rian. Ia fazendo um golaço de cavadinha, Rodrigo. É, mas o Rian estava esperto, evitou, tirou de cabeça, jogou para escanteio. O Flamengo tem bola, escanteio a seu favor pelo lado esquerdo de ataque. Escanteio para o Flamengo, 47. Ainda não acabou, gente. É melhor ficar aqui com a gente. Tudo pode acontecer. O Flamengo pode fazer o quarto? Pode. O Bahia pode empatar? Pode também. Escanteio para o Flamengo pela esquerda. O Arrascaeta vai andando, sem pressa alguma para cobrar. 47,5, vamos até 53. Vai levantar na bola, vai levantar a bola na área o uruguaio. Encosta ali para receber o jogador do Flamengo por ali, que é o Pulgar. E o árbitro vai deixando rolar a cera do Arrascaeta ali. Ele ganhou um amarelo o Arrascaeta, eu acho. Estava anotando ali o árbitro. O Arrascaeta vai fazendo ali o tempo passar. Ele cobra curtinha, recebe de volta pela esquerda. Recua com Ayrton Lucas. Trouxe para o pé direito. Quase perde, recupera. Joga com Wesley, lançamento aqui na esquerda. Vem para a bola o Vidal. Vidal com Arrascaeta. Passou o Vidal, passe errado. Recupera o Biel, mas toca mal. Recupera o Flamengo com o Léo Pereira, caiu, não houve falta, ele abre para o Arrascaeta, pede de volta, linha de fundo, vai cruzar, chegou, cruzou, Tassiano mata no peito, sai jogando, bem demais o Tassiano zagueiro. Jacaré arranca pela direita, dá o último gás, passou pelo Ayrton Lucas, botou na frente, pediu Ademir, falta em cima dele, cartão amarelo para Ayrton Lucas, que tinha que ter recebido antes e agora seria expulso, Valdir. Ele, no primeiro lance que ele não deu o cartão, deu para reclamação do Léo Pereira que não merecia o cartão, e agora ele deu o cartão merecido, que deu por trás do Ayrton Lucas. Seria o segundo amarelo, ele seria expulso. Arbitragem é um negócio terrível do senhor Paulo César Zanovelli, que deve ser amigo do presidente da comissão de arbitragem. Está apitando toda a rodada. 49, torcedor do Bahia empurra o Bahia, que tenta de forma heróica o empate. O Flamengo se defende, não consegue jogar o Flamengo, esquisito até. Jacaré vai pra cobrança, partiu, jogou pra área, afasta o perigo a defesa, ela segue viva. Vidal toca pro meio, chega o Gabi, apara o lance com o Vitor Hugo, agora pro contra-ataque pra matar o jogo, hein? Pra matar o jogo, Wesley acelerou, pediu o Gabi, recebeu, não recebeu, Rian corta, chuta pra cima de qualquer maneira. Menino Wesley também desperdiça cada bola que eu vou te contar. O Rian recupera pro time do Bahia. André, diga. Esse Bahia tá sendo heróico, ele perdeu a dupla de zaga aos 19 e aos 22 do segundo tempo. Ó, e o árbitro paralisa pra marcar uma falta. Torcedor do Bahia vai à loucura na Fonte Nova, julga não ter sido falta ali em cima do Fabrício Bruno. Flamengo cobra, vem proteger a bola aqui na esquerda, o Bruno Henrique. Bahia já sem perna, sem gás. Alguns jogadores que entraram no segundo tempo tentam forçar, mas está difícil. Arrascaeta domina, toca de lado, aparece o Eric Pulgar. Lá na direita o Wesley, Flamengo segura, toca a bola, espera acabar o jogo. Vidal com o Ayrton Lucas, o Ayrton acelera, que é o terceiro. Pediu aqui na esquerda, ele tocou pro Vitor Hugo, Tassiano corta e sofre a falta. Que jogo do Tassiano, hein? O Valdir jogou de meio campo, jogou de zagueiro, cara serve pra todas, hein, Valdir? É um jogadoraço esse Tassiano, eu sei porque não joga no Grêmio, mas é um jogador extraordinário. E o time do Bahia, pelo que jogou no segundo tempo com menos dois, não merecia sair derrotado de campo. Jacaré bate pra frente, sobe soberano ali o Léo Pereira, corta. Segunda bola do Bruno Henrique aqui no meio campo. Trabalha curtinha com o Eric Pulgar. Acha bom passe para o Vitor Hugo. Que liberdade para o Gabi. Tá passando o Wesley. O Gabi driblou o pé esquerdo. Bateu para fora. Isolou. Pegou embaixo da bola. Ela subiu. É só tiro de meta. 51, segundo tempo. 3-2 Flamengo. 3-2 Flamengo. Bahia com 2 a menos, meus amigos. E tenta o ataque. Já perde a bola ali o Acevedo. Flamengo quer o quarto gol para matar. Errou o Gabi. Errou de novo. Bola dominada pelo time do Bahia, que tenta com o Rian sair pro campo de ataque. Ele rola bem no meio campo ali pro Kaique. Acelera o Kaique. Deu o toque de lado. Aqui na direita tá sozinho. Sofreu a falta. O juiz deu vantagem. Biel lançou. Forte demais. Ela cai pro Ademir lá na esquerda. Entrou bem no segundo tempo. Segurou o jogo. Trabalhou atrás com o menino Rian. Tá cansado. Tá sem perna. Não dá pra cruzar. Ele segura. Vai ali prendendo a bola. O time do Bahia pede alguma opção. Rian, tentou a jogada pelo meio, tá morto o Rian, cansado demais, perdeu a bola aos 52, quem ganhou a Arrascaeta para sofrer a falta, para ficar um pouquinho no gramado, gastando tempo, hein, o Rodrigo? É, tá todo mundo muito cansado, né, o próprio Arrascaeta que ainda tá em busca da sua melhor forma, agora caiu ali, dá aquela esticadinha, o Rian agora que vacilou, né, tá sem perna, passa para um companheiro que tá com mais disposição. No jogo de cartões amarelos, André, foram 6 cartões amarelos para o Bahia e 5 para o Flamengo. Só que desses cartões amarelos, né, 2 já resultaram em vermelhos aí para o Bahia, que está com 2 a menos e vai perdendo por 3-2 para o Flamengo no placar nacional. Sai jogando o Flamengo com o Gabi aqui na esquerda. Marcação em cima, caiu, pediu falta, o juiz deu. Ele reclama ainda. Como se a arbitragem tivesse sido ruim no jogo de hoje para o Flamengo. E não foi, né, gente? Domina a bola o time do Flamengo com o Vitor Hugo. Ele abre na direita para o Wesley. Tá passando, cruzamento para a área. Tassiano corta, Vidal bateu mal. Ela subiu, tiro de meta. 53, o tempo que ele pediu de acréscimo já foi. Apita o árbitro, fim de jogo na Fonte Nova. Flamengo 3-2, os gols do Flamengo, Matheus França, Gabi e Davi Luiz. Pro time do Bahia, Biel e Ademir. Rodrigo Ricardo. Fim de papo na Fonte Nova, o Flamengo fatura mais 3 pontos, vence por 3-2, o Bahia fora de casa e agora vai virar a chave. Se preparar para a Copa do Brasil, tem o primeiro jogo das oitavas de final contra o Fluminense no Maracanã na próxima terça-feira às 9 da noite. E pelo Campeonato Brasileiro, depois volta a jogar no outro domingo, no dia 21, contra o Corinthians. Já o Bahia também tem compromisso pela Copa do Brasil, encara o Santos na Vila Belmiro, aí no primeiro jogo das oitavas de final, e depois joga no outro sábado, novamente na Fonte Nova, dessa vez contra o Goiás. Fim de papo na Arena Fonte Nova. 3 para o Flamengo, 2 para o Bahia. Dito isto, eu vou voltar com ele. Ele que é o locutor de todas as redes. Valeu, valeu, Rodrigo Ricardo. Agora é hora de informação. Tá chegando o plantão da Nacional. Rodrigo Campos. Atualiza aí, Rodrigão. Muito bem, André, final de jogo no Campeonato Espanhol, o Real Madrid derrotou o Getafe pelo placar de 1-0. Série B do Campeonato Brasileiro, o intervalo de jogo, Novo Horizontino e CRB empatam em 0-0. Intervalo também para Guarani 2, Sampaio Correia 0. E o Juventude em casa perdeu para o Mirassol. Mirassol 1, Juventude 0. Ainda pela Série B do Campeonato Brasileiro, eu confirmo hoje a bola rola daqui a pouquinho às 18h15 para Ceará e Tombense. Série A do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco 18h30 Maracanã, a bola rola para Fluminense e Cuiabá. Também 18h30 no Allianz Parque, Palmeiras e RB Bragantino e às 21 horas Atlético Mineiro e Internacional. O complemento desta rodada acontecendo amanhã 16 horas São Januário, Vasco da Gama e Santos. Na Neoquímica Arena, Corinthians e São Paulo. Na Arena do Grêmio, Grêmio e Fortaleza, todos os jogos às 16 horas. Às 18h30, a bola rola no Ailê Pinheiro, estádio da Serrinha, para Goiás e o líder Botafogo. No mesmo horário, Atlético Paranaense e Curitiba se enfrentam na Arena da Baixada e no estádio Independência, América e Cruzeiro, André. Valeu, Rodrigo Campos, no plantão da informação. Agora é hora dele. É hora de opinião. Vitória do Flamengo na Fonte Nova. Flamengo 3, Bahia 2. Tá chegando o comentarista que sabe o que diz. E aí, Valdir? Olha, o Flamengo venceu por 3-2, mas eu tenho certeza, meu caro André Marques, que o torcedor do Flamengo, aquele que entende um pouquinho de futebol, que não vê só o resultado, ele vê performance, deve estar preocupado. O Flamengo fez um primeiro tempo até bom, mas no segundo tempo, o seu treinador fez uma grande lambança. E o Rodrigo Campos até me ajudou, como sempre, brilhante, dando a informação de que na história do futebol de Série A nunca aconteceu isso. 5 de uma vez, eu nunca vi. E ele desarrumou o time do Flamengo. O Flamengo terminou o jogo com um time totalmente diferente e tomando o sufoco do adversário que estava com 9. Com 9. Isso, olha, com todo respeito ao seu São Paulo, que eu não o conheço, então não posso ter nada de pessoal, a minha crítica é profissional, ele foi, sinceramente, alguém tem que chamar ele e questionar o Bonitão. Como é que você faz isso? Por que alguém tem que perguntar, por etapas, por que o senhor botou o Matheus Cunha e no intervalo botou o Santos? Estava combinado? Você não pode, você faz, trocar goleiro só por contusão, amigo, ou se o cara tiver um piriri, alguma coisa qualquer. Não, ele tirou um goleiro. O Flamengo começou o jogo com uma formação. Terminou o jogo com Wesley, o Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Meio campo, Pulgar, Vitor Hugo, Vidal, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E dois fatos me chamaram a atenção. Um, você não pode botar o Bruno Henrique para jogar no intervalo, num jogo encardido como esse contra o Bahia, o jogador que está há tempão sem jogar, quase 10 meses sem jogar. Ele vai pegar ritmo de jogo gradativamente. E você deixar o Arrascaeta, que tá um tempão vindo de uma contusão, evidentemente menos tempo que o Bruno Henrique, mas já está há algum tempo, para jogar 90 minutos, sabendo que você tem um jogo terça-feira que você precisa do Arrascaeta. Que manda o bom senso. Você bota o Arrascaeta um tempo, o Everton Ribeiro outro tempo. O Everton Ribeiro pisou no pé dele, ou mandou alguma... Porque o Everton Ribeiro... Entrar todo mundo no segundo tempo, não entrar o Everton Ribeiro... Alguém tem que vir a público, e hoje as coisas são muito fechadas. Árbitro de futebol não dá entrevista, treinador não vai lá e só pergunta, só tem direito a uma pergunta. Quer dizer, um negócio muito chato. O meu tempo de repórter era bem diferente. Você adentrava no vestiário, tinha informação de um monte de corneta que trabalhava lá dentro. Hoje ninguém fala nada. Então, o que acontece? Alguém tem que vir a público, ele principalmente vir a público, eu vim perguntar, o Bonitão, por que você fez essas coisas todas que eu citei aqui há pouco? O torcedor tem que estar preocupado. Eu quero ver o posicionamento de alguns companheiros, porque se fosse um técnico brasileiro, iam deusar, mas o Sampaoli, que só tem um título no Brasil de vice, e que todo mundo enche a bola que ele foi vice no Santos, tem que virar público. E o Bahia, se eu sou treinador do Bahia, eu também ia ser questionado. Alguém tem que questionar. Por que você sabia que o jogador que estava tecnicamente limitado, que está improvisado como zagueiro, com cartão amarelo, você volta com ele para o segundo tempo? Pelo amor de Deus, tudo bem, ele tinha que ter tirado o Rezende, não, tirou o Vitor Hugo, e aí deu uma entrada que era previsível, que o zagueiro é um homem de choque e foi expulso. E o Canu, tem que dar uma dura no Canu também, porque ele não pode, zagueiro não pode levar cartão amarelo por reclamação, porque sabe que ele vai pro choque, e depois, o Gabigol não... Todo mundo sabe que é a encenação que ele faz. Mas o que acontece é que esse problema do Gabigol com o Canu, o André, é desde 2019, naquele Botafogo Flamengo no estádio Nilton Santos, que o Luiz Fernando foi expulso, que ele e o Joel Carlos, e o Gabigol tiveram problema o jogo inteiro. Então já vem de ontem. Então para que ele faz esse movimento de largar o braço? E aí não acertou. Que ninguém está mandando aquele acertar, longe disso, a gente condena, e acabou sendo expulso. Então ele foi irresponsável. O Bahia terminou o jogo com 9 sem seus dois zagueiros de área. Se o Flamengo tivesse competência no segundo tempo, que é um time que está mal fisicamente, hein? O Flamengo conseguiria uma vitória muito mais tranquila. Sofreu no final. O Bahia deu a impressão que poderia mudar o jogo, fazendo o seu gol, e vamos reviver o gol do Bahia, aos 6 minutos do segundo tempo. O Ademir, que entrou no time do Bahia, entrou no lugar do zagueiro Vitor Hugo, fez o segundo gol do Bahia e o único do segundo tempo, e o André Marques na rua assim. André Marques! Olha Olha o Ian aí, cruzou pra área, ela passou, Ademir vai marcar, bateu, acertou! Cruzamento que veio da esquerda do Rio, a zaga não afastou, o Ademir matou e bateu. Bola defensável, passou embaixo do Santos, mas foi cara a cara. Diminui o Bahia na Fonte Nova aos 6. 6, segundo tempo agora. Ademir, camisa 7, escreve no placar da Nacional. Flamengo 3, Bahia 2. Terminou 3-2 Flamengo. Flamengo foi a 9 pontos, está na primeira página da tabela, está hoje, até amanhã, pelo menos, na quarta posição. Mas olha, muita coisa tem que ser revista. O Vidal é brincadeira. O Vidal joga porque é amigo do Sampaoli. Só pode ser. E está muito mal. É um ex-jogador em atividade. E o Arrascaeta se arrastou em campo. E tem que ser cobrado também o preparador físico que trouxe. Porque tu, agora é Sampaoli e seus blue caps. Ele trouxe 6 pessoas. Flamengo tinha um preparador físico português, agora trouxe um argentino. Tudo bem, eu estou discutindo quem é o melhor, se é o português ou o argentino. Mas é metodologia de trabalho. O Flamengo está andando em campo no segundo tempo. E vou falar uma coisa aqui, claro que o Sino não joga, mas eu ganho para dar opinião. Se tivesse 11 contra 11, com as alterações equivocadas feitas com o Sampaoli, porque ficou 11 contra 11 até 19 minutos do segundo tempo. Se fica 11 contra 11 até o final, nós fomos a 53 minutos, eu não sei se o Flamengo manteria esse resultado de 3-2, não. Porque o Flamengo mostrou hoje muita fragilidade física. Um time no segundo tempo sem pegada, sem força. E o Bahia, mesmo com 9, quase que empata o jogo. Então, muita coisa tem que ser revista no Flamengo. O Flamengo agora tem um jogo contra o Fluminense, que está jogando daqui a pouquinho no Maracanã, contra o Cuiabá. Depois tem o Corinthians, que é um jogo que tem camisa, pode não ter um grande time como não tem hoje, mas tem um treinador experiente que vai acertar esse time. O Corinthians tem algumas deficiências que eu vi na quinta-feira, mas vi também na segunda contra o Fortaleza, mas a tendência é crescer com o Vanderlei e é um clássico nacional e em clássico a motivação é outra. Então o Flamengo tem que melhorar bastante e o São Paulo tem que explicar, porque 5 de uma vez eu nunca vi só o São Paulo fazer. A arbitragem desastrosa do senhor Paulo César Zanovelli, ele é de Minas. Os auxiliares, o Bruno Bosquilha, do Paraná, e o Marciano Valente Marciano Vicente de Minas tiveram uma atuação tranquila, mas a arbitragem desastrosa, horrorosa desse fraco e limitado árbitro que é o senhor Paulo César Zanovelli. Aliás, não existe um grande árbitro no Brasil, existem os menos ruins, porque a qualidade é muito ruim, e comandado por um cara que foi um péssimo árbitro, que é o senhor Wilson Luiz Sinem, mas tem um lobby lá de, agora é rico. Tudo rigor contra o jogador e contra o treinador. Mas eles não vêm a público para explicar as lambanças e que eles fazem, que acabam culminando com derrotas, com suspensão de jogadores e até com demissão de treinador, porque dependendo da derrota, o treinador é demitido. É lamentável o momento da arbitragem no futebol brasileiro. Ele está de volta para o fechamento do show de bola nacional. Ele, o locutor de todas as redes. Valeu, Valdir Luiz. Vitória do Flamengo, 3-2 contra o Bahia. O show de bola nacional volta neste domingo, 3h45 da tarde, porque às 4 a bola rola. Em São Januário tem Vasco e Santos, com Felipe Rangel e o próprio Valdir Luiz, o timaço nacional em campo. Valeu, gente. Um abraço, boa noite. Tchau. Termina aqui mais uma jornada esportiva pela rede de rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Nunca discutiu amor, não vejo como me render. Ah, será que o tempo tem tempo pra amar? Ou teus olhos no retrato, fixação, minha assombração, fixação, fantasmas no meu quarto, fixação, I want to be Sombração, fixa.